aconteceu contigo? Queria até te apoiar, mas não consigo. Tô ligado no xadrez, o bicho pega. Se adiantou, facilitou, meteu os ferros, a cega puxou um ano depois sua liberdade, mas pode crer, véi. Sou ladrão de verdade, não sou comédia, tenho o meu estilo. Não ganho pai de família, nem meto tiro. Protegido até a alma, 380, minha mente é limpa, não tenho carência. Não uso droga, sempre foi, na cara dura. Vacilou na minha mão, aí otário, segura que teu vacilo pode te levar à morte. Nossa vida já esquece, será de morte. Pode crer, aí, qual foi que tu rodou? Dedo duro, tem de balde, tá ligado, moro? Faço minha parada, sempre na surdina. Me livrar dos homens, sempre foi a minha sina. Fim do mês, muito dinheiro no banco. Um esquema todo programado, um sinal, eu avanço. Puto negro, canela seca, mão na cabeça, granado, caixa na mão, ninguém se mexa. Nada de gastar, os homens tão na captura, vou me comportar. Me lembro só de solavanco, quebra-mola, camburão. Da roubo a banco, ficou com bala perdida. Deitaram mais uma vida, não sou corrida. Há tempo, passagem é só de ida. E se eu vacilar, se os homens me ganhar, mas que mocado sem sangue, vou me arrastar. Aconteceu, dedo de gesso, boca aberta. Fiquei uma data no xadrez, mas tô ileso. A pergunta do ano, cadê o safado? Pelos meus irmãos, foi escarrado. E se quer saber algo mais, esse troco que tu pega, o que você faz? Gasta com mulheres, drogas ou o quê? Tem muita gente esperando pra saber o que é que você acha. Vem comigo que eu vou te mostrar onde eu emprego esse dinheiro, até você vai gostar. Mais ou menos assim, pode ficar de cara. Onde era um barraco, hoje tem uma casa. Minha família mora aqui, ô meu irmão. Estudando pra ser alguém, é por aí então. Viciados não, nunca vou subir na vida. Muitos fogem, meu flagrante beco sem saída. Um tiro nunca dei, se for preciso pay. Entalado com a miséria, nunca suportei. Muita gente morrendo ao relento, pode acreditar. Não vou morrer de bala, pá, pá. De repente eu imagino um mundo sem armas, garantindo minha vida, nunca perdi a calma. O mundo é assim mesmo, violência muito estática. Venha comigo nessa viagem fantástica. Na, na, na, na, na, na.